paixão tremer, navegar nas emoções. A todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. A todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. Alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Alô galera, bate a mão e bate. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes do nosso programa. Hoje, abrilhantado por este amigo, esse cantor, esse artista, Reinaldo de Olinda. Obrigado, Valadares. Vocês já estão observando que ele gosta de falar, gosta de expressar o que sente realmente. Reinaldo, você trabalha na Câmara dos Deputados Federais, né? Na Câmara Federal há 27 anos? 27 anos. Eu saí da TV Brasília, fui para a RBS, trabalhei na RBS, Rede Brasil Sul Televisão, trabalhei por mais 2 anos como diretor de produção. E de lá, em 86, fui para a Câmara dos Deputados, estou lá até hoje. E essa música, o diploma... Então você é assim com os homens. Não é bem assim. Essa música, eu quero até mandar um grande abraço para o Rio Grande do Sul, principalmente para a cidade de Lajeado, que é a terra do meu querido amigo, deputado Enio Bassi, que é seu amigo também. Um abraço, Enio Bassi. Essa música, O Aposentado, é minha, dele, de Reinaldo de Olinda, Enio Bassi e Caim Milfon. Essa música aí, o Aposentado. Que nós ouvimos no bloco passado. É Baba... Baba Ovo, é o Baba Ovo, é aquele, o famoso Baba Ovo puxa-saco, aquele safado, que não falta na Câmara dos Deputados também. É verdade. O que não falta na política. Em todos os segmentos. Mas na política é Baba Ovo demais. É verdade. Não vamos conversar muito não, a música já diz mesmo. Toca aí, Cleitão. Vamos ouvir, Baba Ovo. Desalmado, não é pra morder não. Ai, ai, ai, não. Traveco desalmado, não é pra morder não. Traveco, eu pensei que era tua menina, quando acenaste a mão parada na esquina. Senti adrenalina no meu coração, enfim a sorte grande me caiu nas mãos. Traveco desalmado, não é pra morder não. Ai, ai, ai, fui não. Traveco desalmado, não é pra morder não. Traveco, que surpresa, você me aprontou quando a lona do seu circo levantou. Esse seu disfarce é pura ilusão, mas não me leve a mal, sou espada, meu irmão. Meu rei, você me aprontou quando a lona do seu circo levantou. Esse seu disfarce é pura ilusão, mas não me leve a mal, sou espada, meu irmão. Oh, yeah! Ai, ai, ai, fui não. Traveco desalmado, não é pra morder não. Ai, ai, ai, fui não. Traveco desalmado, não é pra morder não. Geraldo Jolinda, que criatividade, hein? É o Baba Ovo, babando sempre, sempre mais. Ô, Reinaldo, mas você conhece aquele dito popular? Quem não puxa saco, puxa o quê? Não sei. Carroça. Qual é. Não, velho, não é assim não. O cara tem competência. Você puxou o saco pra estar aqui na rádio? Não, com certeza não. Então. Eu procuro tratar muito bem os amigos. Fala, Dari, você, desde a época que eu lhe conheci, você trabalhava no suíte, né? Se eu não me engano, lá na TV Brasília. Exatamente, eu fui operador de vídeo. Mas não era, mas era no suíte, né? Suíte é o cara que manja o som todinho, que bota sim, o som ao vivo pra vocês, sim, que estão em casa. Valadares sempre foi, entendeu, um cara considerado no ramo, porque você era bom na área. Sim. Você não precisava babar ovo de ninguém. Sim, sempre, em toda a minha vida profissional, tudo que eu propus a fazer, procurei fazer bem feito. E tem outra claro, coisa, não somos perfeitos. E tem outra né? coisa que eu vou dizer aqui, você fica muito jogando muito confete em mim. Eu vou jogar um confete em você agora, mas é um confete de coração. Sim. Você é um cara, bicho, pra mim tem um valor imenso. Obrigado. Entendeu? É incomensurável o seu valor, porque depois de tantos anos você procurou estudar e se formar em jornalismo, porque sim, era um sonho antigo na sua vida. É verdade. Hoje em dia você não é mais o Valadário, o cantorzinho, o cantorzão, você é o jornalista profissional. Você hoje pode atuar na rádio, na televisão, em jornal, escrito, sim, entendeu? Você é um vencedor, tá? Eu tinha que falar isso aqui. É, obrigado, Reinaldo. A minha paixão mesmo é estar no palco cantando. Porém, o jornalismo, o rádio, é um trabalho que eu desenvolvo com muito carinho, com muito amor. É o que eu gosto de fazer. E você tem melhorado dia a dia, né? É, obrigado, irmão. Ô, Reinaldo, essa música, Shot da Saudade, é um ritmo gostoso, claro. Shot, né? Como é que é mais ou menos a letra? Essa música eu fiz, cara, lá na terra do meu querido Edelson Moura. Não na terra onde ele nasceu, que é Lagarto, lá em Sergipe. Mas eu fiz em Aracaju. E eu tava na praia, no hotel, tocando, tava eu e o Caio Milfon lá, passando os dias, fazendo, uma inspiração. Fazendo shows por lá, e aí veio a inspiração. Muito bem. Reinaldo Jolinda, e ficou assim, ó, você marcou meu coração, me deixou completamente apaixonado. Aí você ouve aí, você muito vai bem. Vamos ouvir Shot da Saudade. Olha, daqui a pouco. E essa a gente... é só minha, essa de Reinaldo de Olinda. Ah, daqui a pouco a gente volta com os contatos para shows Reinaldo de Olinda. Canta Shot da Saudade. Você marcou meu coração, me deixou completamente apaixonado. E nas asas da imaginação, eu vivo sonhando com você mesmo acordado. Você trouxe de novo a alegria que estava adormecida em meu peito. Trouxe carinho, mais vontade de viver. Eu longe de você não tem sentido, não tem jeito. Vou pegar o primeiro avião, vou te buscar, meu amor, meu bem querer. A saudade agora é de lascar, não consigo viver longe de você. Você marcou meu coração, me deixou completamente apaixonado. E nas asas da imaginação, eu vivo sonhando com você mesmo acordado. Você trouxe de novo a alegria que estava adormecida em meu peito. Trouxe carinho, mais vontade de viver. Eu longe de você não tem sentido, não tem jeito. Vou pegar o primeiro avião, poder buscar meu amor, meu bem querer. A saudade agora é de lascar, não consigo viver longe de você. Ai, queijinho, solta o fone. Eita, sanfona bonita, sanfona marcando meu coração apaixonado. Vou pegar o primeiro avião, vou te buscar, meu amor, meu bem querer. A saudade agora é de lascar, não consigo viver longe de você. Você marcou meu coração, me deixou completamente apaixonado. Você marcou meu coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Reinaldo de Olinda hoje com a gente neste bate-papo descontraído, música, né? Reinaldo de Olinda, para os nossos contratantes que querem levar esse seu show bacana, um show bem descontraído, né? Ó, bicho, é o seguinte, para levar na comitiva do meu amigo Diego Valadares... A gente vai juntos fazer o show. Claro, mas eu faço parte da sua comitiva, ou da comitiva de Adelson Moura. Nós somos artistas da rede... Estúdio Brasil. É verdade. Né? Da Rádio Estúdio Brasil, da rede Rádio Estúdio Brasil. Exato. Então, quem quiser contratar os meus serviços, é ligar aqui para a rádio, entendeu? E perguntar, conversar com a Adelson e tudo mais, ou com o Diego Valadares, ou ligar diretamente para mim, que é o 61-8440-3793, que eu atenderei com o maior prazer. 61-8440-3793. E também nas redes sociais, Facebook. No Facebook tá lá, Reinaldo Barbosa Lima. Reinaldo Barbosa Lima, inclusive, tá no meu. Para você que já tem Diego Valadares no seu Face, é só pesquisar lá o Reinaldo de Barbosa Lima. Quiser mandar e-mail também, é barbosalima2002@hotmail.com. Muito bem, Reinaldo. Olha, fiquei muito feliz em rever o amigo, em recebê-lo aqui no programa, tá, meu amigo? E você, vai falando, você gravou uma música minha, ficou muito legal e não botou mais nenhum CD seu, né, cara? Pois é. Sempre quando a noite chega, a música minha pego sua. Pego a viola e começo a tocar. E de mansinho a saudade me invade, eu me embriago. Na mesa do bar. Olha, eu sei que você tem outras músicas boas. Vamos ver pro próximo CD, viu? Vamos sim. Um abraço, meu amigo Reinaldo de Olinda. Outro grande. Obrigado. Vezes, viu? Obrigado, um abraço e um beijo em todos. Fiquem com Deus. Sucesso, meu irmão. Amém. Canta bonito, Diego Valadares, do CD ao vivo. A gente pode. Vamos dançar. Vamos lá. Essa é boa, hein? A gente pode! Um dançador não se brinca, então deixe de papo furado, se não pintar um clima. Sai de lado, a gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode, sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. É claro que a gente pode. Oh, oh, vou te mostrar como é que a gente pode. A vida é curta, a noite é uma criança, então deixa de bobeira e cai comigo nessa dança. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode, sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Subiu o som dos teclados. Muito bem, muito bem. Depois dessa entrevista fantástica com Reinaldo de Olinda, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aí à minha querida Gorete Diogo, de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Também a minha querida Janice Reis, de Taiobeiras, Minas Gerais, os amigos da Cidade FM. Muito obrigado a todos vocês, viu?